anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né, para falar da Goodyear 100 e 500, onde a corrida aconteceu no domingo à tarde e tivemos a vitória do Kevin Harvick e um grande final, final aí emocionante, onde que eu com certeza gritei muito, como sempre, né, onde que acontecem essas coisas malucas aí, e o Kevin Harvick saiu com a vitória, né, conseguiu respirar e sair com a vitória aí. O Kevin Harvick que agora soma 32 vitórias, soma 8 vitórias em Phoenix e 6 vitórias nas últimas 8 corridas lá na pista de Phoenix. Ou seja, agora vai chamar a pista, vai chamar Phoenix Kevin Harvick International Raceway. Lucas. Olha, Leonardo, realmente essa corrida foi esse final aqui. Eu também aqui, minha namorada estava aqui, até ficou meio assustada, até porque com esse tipo de final a gente não tem como não gritar. Até eu não estava torcendo para nenhum dos dois, eu não torço para nenhum dos dois pilotos, mas para mim tanto fazia quem ganhasse, mas esse final foi realmente tirar o fôlego, deu para gritar tudo aqui. Esse é o tipo de final que você fala, eu não posso deixar de ver essa corrida, eu não posso deixar de parar de assistir NASCAR nunca, jamais, de tanto que essas coisas mexem com a gente esse final, realmente Lucas. Foi para... Realmente eu acho, foi deixar Lucas, doido. Eu pensei que só eu que gritava aqui, só eu que... Mas não é, eu não tô ficando louco. Tem mais gente que é louco como eu. Não é. Não pode ficar tranquilo que não é só você, não. Esse tipo de coisa, quando acontece esse tipo de final, não dá pra segurar. Não dá pra segurar mesmo, é... Pra ficar doido, independente quem ganha ou quem perde. O importante é que aconteceu. O que aconteceu não dá nem para explicar direito como que foi, o que você sente. É, realmente foi simplesmente demais aí, né, o final. Só para vocês, quem não assistiu aí, quem assistiu, só para alinhar as informações um pouco aí, na última relargada, que foi na volta 312, né, tivemos a bandeira amarela na volta 308, que foi o Casey Kane, acabou indo pro muro, pneu furado, foi pro muro, veio a bandeira amarela, e o Kevin Harvick e o Dale Junior optou por não ir para os pits, né, eles apostaram no track position, o resto, todo mundo, ninguém comprou a ideia deles, e eles foram para os pits e trocaram aí. O Danny Haley, o Kyle Edwards e o Kyle Busch, eles trocaram 2 pneus apenas, né, e eles vieram com tudo, babando pra cima de todo mundo aí. Logo eles engoliram o Denha Jr., né, e o Kyle Edwards, que tava na frente aí, ele já largou logo na segunda fila, né, então ele conseguiu já deixar o, não perder muito tempo, deixar o Denha Jr. pra trás logo, e ele foi na busca pelo Kevin Harvick, que claro que ele deixou na volta, na última volta, na última curva, na volta no 3, ele deu um totozinho aí, tirando a traseira do Kevin Harvick, ele acabou conseguindo colocar o carro por dentro, e a chegada foi, e a margem de vitória foi de 0.010. Pasme, pessoal, foi de 0.010. Quem não viu esse final aí, por favor, procure no YouTube, no site da NASCAR mesmo, já vi 800 mil vezes para entender, para ver como foi, porque realmente vale ver replays de chegada aí emocionante mil vezes, que vocês não vão cansar. A corrida como um todo também foi boa, foi não é uma corrida monótona, foi só o final, foi bom, não foi uma corrida disputada. Claro que tivemos aí o Harvick Time, né, foi quando ele assumiu a liderança da corrida aí, que ele, todas as relargadas, ele sempre saía na frente, ninguém conseguia ficar lado a lado com ele, mas o final aí foi muito bom. O final aí valeu a pena, o final mexeu com tudo aí, esse final aí. Mais uma corrida aí que vai entrar para a história da NASCAR, com certeza. Lucas, os seus destaques aí, Lucas, da Goodyear 100 e 500. O mais legal desse final, além de além dos dois estarem juntinhos, é o final que os dois vão batendo. Os dois vão batendo, você não É, eles foram sabe. trocando tintas os dois, né? Isso aqui é o mais legal do final. E para destacar, a gente tem que destacar também o que foi no caso do perdedor, o Carl Edwards, que ele fez uma corrida bem estável, normalmente andando sempre, se não tivesse, não estava no top 5, estava no top 10. Carl Edwards, que a gente muitas vezes nem olha para ele, porque ele não dá muito show, não vem assim muitas corridas, mas esse ano ele tá indo muito bem. Tá em quinto lugar na classificação geral do campeonato. Tem vários top 5, vários top 10, que eu não lembro exatamente agora quantos top 5, quantos top 10 ele tem, mas é, se não me engano, é tipo a maior parte das corridas ele tá lá andando de primeiros. Além dele, a gente pode destacar também o Denny Hamlin, que desde que fez, no caso, foi ganhou a Daytona 500, não tinha mais um grande desempenho. Podemos colocar também aqui, a gente pode destacar o trio dos rookies, tá certo? Que não são, no caso, os três rookies, né? O Austin Dillon já tá aí há alguns anos, mas ainda é dos mais novos, que o Chase Elliott, Austin Dillon e Ryan Blaney terminaram em oitavo, nono e décimo. O Ryan Blaney, na verdade, estava andando um pouco abaixo que isso, andando mais ou menos no top 15, top 20 em algumas situações. Depois, no final, ele deu uma melhorada. Mas o Chase Elliott foi um que. O Chase Elliott e o Austin Dillon, na verdade, também foram uns que estavam sempre andando lá em cima. O Chase Elliott chegou a quase andar se não me engano, foi em quinto colocado, né? Lá em quarto, mas chegou a ficar fixo em quinto colocado, assim. O Austin Dillon sempre também no top 10 foram que eu posso destacar que tiveram um desempenho assim, bem interessante de ficar avaliando durante a prova. Ô Lucas, você falou aqui da Gibbs, né? Ou do Cal Edwards, que você não sabe que quantos top 5 ele já tem? Ó, o Cal Edwards ele foi quinto em Daytona, quinto em Atlanta, foi muito mal em Las Vegas, foi apenas 18º, foi segundo agora em Phoenix. Ou seja, três corridas, três top 5 e três top 10 para ele até o momento. Tá? Já aproveitando aqui, falando aqui um pouquinho, né? Já dando meus destaques aqui. O Cal Edwards foi o segundo colocado, né? Ele já falei os números deles aí. O Denny Hamlin, enfim, parece que ele se encontrou, né? Depois da vitória dele em Daytona, que ele fez péssima corrida em Atlanta, foi muito mal também em Las Vegas. As duas corridas ele teve um momento ali, tipo, perto da volta 50 ali, até entre a primeira parada e um pouco depois aí. Ele foi bem, né? Andou no top 5 e depois ele despencou e por lá ficou, né? O Denny Hamlin. Tanto é que em Atlanta ele terminou duas voltas atrás, que tínhamos aquela seca de bandeira amarela em Atlanta, ele terminou duas voltas atrás do pelotão. Em Las Vegas ele também terminou muito mal, foi o 19º colocado, foi a mesma situação, e agora em Phoenix ele se recuperou. Lembrando que ele se recuperou de bom resultado, né? E também se recuperou na corrida porque ele também foi punido, ele acabou sendo penalizado. O mecânico acabou deixando um pneu se perder lá no do pit box dele, ele foi penalizado e fez uma corrida de recuperação e terminou na terceira posição. Depois após a corrida, ele deu entrevista falando que ele tinha um carro muito bom, tinha um carro muito rápido. Se talvez não tivesse acontecido a punição, ele poderia ter usado toda a força dele para lutar pela vitória. Palavra do Denny Hamlin, tá, pessoal? Então, assim, quem sabe aí, talvez, se não tivesse nada acontecido, o Denny Hamlin teria feito um terceiro colocado, seria um pior resultado perto do que ele poderia fazer. Talvez poderia ter até ganhado essa corrida aí e lutado com o Kevin Harvick. O Kyle Busch foi o quarto colocado. O Kyle Busch aí segue aí no seu top 5, né? Curiosamente, tá, pessoal? Desculpa, pausa para água. Curiosamente, ele foi Daytona terceiro, Atlanta terceiro, Las Vegas em quarto e Phoenix em quarto. Ou seja, terceiro, terceiro, quarto, quarto. Kyle Busch aí segue na moral aí, segue tudo bem para ele. Segue de vento em polpa aí o Kyle Busch sobrando, passeando na Xfinity Series e andando muito bem na Sprint Cup. Foi pole em Phoenix, né? Então, assim, parece que a vitória logo logo aparece para ele aí. Teria chance. Teve chance de ganhar Las Vegas quando só não perdeu a corrida no final porque ele teve muita vibração, senão ele teria vencido Las Vegas, Hoje também ele teve problemas, um pit muito ruim dele, né? Acabou jogando lá para o meio do pelotão, foi para décimo, relargou em 14º. Depois eu vou confirmar essa posição. Ele largou muito mal e recuperou aí, teve que fazer uma jogada muito louca aí para garantir essa quarta posição para ele aí. Enfim, o Denon Hart Jr. também foi corrido de recuperação, largou muito mal, largou em 26º, terminou dentro do top 5, segue em bom resultado. É, agora são dois top 5 e três top 10. Parabéns aí, o Denon Hart Jr. Seguindo aqui, o Lucas, o Kurt Busch, né? O Kurt Busch aí continua muito bem. É um top 5 e 10, perdão, três top 10, quatro, né? Top 10. O Matt Kenseth também foi muito bem. O Matt Kenseth que vem passando por períodos de azares, né? Parece que o negócio está muito bem pro lado dele aí, não. O Matt Kenseth, mas conseguiu um bom resultado hoje. Foi o sétimo colocado, o pior carro da Joe Gibbs. E falando dos três novatos que fecharam o top 10, né? O Chase Elliott conseguiu mais uma oitava posição. Ele foi oitavo em Atlanta. Teve dois péssimos resultados, né? Que foi Daytona e Las Vegas, 37º, 38º. E Atlanta foi oitavo, agora é Phoenix e oitavo também. O Austin Dillon que agora começou a andar, porque falou assim: opa, pera aí que chegou o cara bom aí, esses caras chegou agora para me fuder. Que até agora eu era o queridinho. Então agora tem Chase Elliott e Ryan Blaney, eu preciso andar igual eles. Então parabéns aí ao Austin Dillon, que foi o nono colocado, perto aí, né? Fechou mais um top 10 para ele. Agora ele tem um top 5 e três top 10. Então parabéns ao Austin Dillon aí pelo seu bom resultado aí. E fechando o destaque aqui do dia para mim, com certeza o maior destaque foi o Ryan Blaney com o carro 21, foi o décimo colocado, seu segundo top 10 esse ano. Só para lembrar, até como você bem falou aí, Lucas, o Ryan Blaney, pessoal, ele chegou a andar na P22, na 22ª posição, né? Eu estava acompanhando aqui, eu coloquei ele como favorito aqui na minha linha aqui do leaderboard, né? Então eu estava acompanhando ele aí volta a volta, em especial aí. Ele chegou a andar na 22ª posição e acabou se recuperando aí. Então, parabéns ao Ryan Blaney pelo seu top 10 e, claro, pela sua ótima corrida de recuperação e garantiu pontos importantes para ele aí. Lucas, Joe Gibbs. Nós estamos falando da Joe Gibbs aí, Joe Gibbs Feelings. Então vamos lá. Joe Gibbs até agora tem uma vitória. Que é a corrida mais importante do ano, que é a Daytona 500. Como eu sempre falo, o campeonato mesmo começa sempre na segunda corrida, porque Daytona já é um campeonato à parte. Temos aí até agora 7, 9 top 5. Temos 7, 9, 10 top 10, uma pole e mais de, sei lá, tem aqui quase 500 votos liderados desse time aí, da Joe Gibbs. Como você vê, como você tem, como o que você fala aí desse desempenho aí da Joe Gibbs como um todo? E parece que a Joe Gibbs começou a andar depois de Michigan no ano passado, foi quando a NASCAR mudou completamente o pacote da Sprint Cup. Não, a Joe Gibbs, desde que começou esse novo pacote no ano passado, tá praticamente a gente não tem muito o que falar para querer consertar, não tem o que consertar. Ela tá, vários carros estão andando sempre lá em cima. Esse ano você até citou bem, muito bem os números de top 10 e top 5, mas eu digo até que era para estar um pouco melhor que esse número, porque o Denny Hamlin, por algum motivo, não foi muito bem nas últimas duas corridas. A gente nem sabe exatamente o que aconteceu com ele. Sabemos se foi bem a ressaca da vitória da Daytona 500. O Matt Kenseth teve muito azar, na verdade, estava prestes a vencer a Daytona 500. Depois teve aqueles problemas lá, que foi punido porque o mecânico estava carregando galão e carregando um negócio para fazer ajuste ao mesmo tempo. Era para esses números estarem melhores. Hoje eu até digo para você, o Kyle Busch, ele dominou o começo da prova. Dominou o começo da prova, foi ninguém chegava perto dele, não abriu uma vantagem gigante, mas também não estava sendo ameaçado por ninguém. Liderou as primeiras, eu lembro, acho que foi 70 voltas primeiras, liderou um monte das primeiras voltas. Depois ele foi fazer um pit por algum motivo que ninguém sabe até agora. Ele resolveu colocar dois pneus, né? Uma parada que claramente era para quatro Lucas, pneus, as primeiras paradas. Curiosamente, até ele questionou, né, depois da na hora que ele voltou para a pista, ele questionou assim, ele foi bem enfático, falou assim, uai, tipo assim, por que ele voltou? Por que só ele colocou dois pneus e todo mundo colocou quatro pneus? Aí falaram para ele continuar focado, né, foi keep fight, para ele continuar lutando, porque foi estratégia. Mas é para ele acreditar que tudo ia dar certo. E logo, logo, né, durou, eu, se eu não me engano, acho que não durou 2 ou 3 voltas, o Dale Earnhardt Jr. foi lá e uau, abocanhou a liderança da corrida. Até tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, 59, foi 14 voltas depois da relargada aqui, que o Dale Earnhardt Jr. foi e abocanhou a liderança do Kyle Busch. Não deu para entender muito bem essa estratégia que quiseram fazer. Eu acho que talvez até que eles iam testar. Falei, vamos testar, ver o que vai acontecer aqui com esses dois pneus, vamos ver como é que vai ser o desempenho para usar no final da corrida. Mas fora isso daí, depois ele até foi fazer, trocou quatro pneus, se recuperou. O problema foi no pit que ele teve, porque ele tinha uma posição de pit muito boa, ele tinha sido pole, então todo pit ele quase sempre voltava na frente. Hoje era um dia que ele tinha grande chance de vencer. O problema foi um pitch que ele fez tudo o que podia ter fazer de errado no pitch. Ele foi, passou um pouco para frente do pitch, parou muito grudado no canto, o macaco não conseguiu levantar. Aí nesse pitch ele saiu de primeiro para 16º, se não me engano. Foi isso aí mesmo, foi primeiro para 16º. Depois ele foi recuperando aos poucos, conseguiu chegar em quarto lugar. Mas ele era um que podia muito bem ganhar. Mas a Joe Gibbs, a gente não tem mais o que falar dela, tá? Tá realmente dominando, pegou o esquema desse novo pacote aerodinâmico. Toda corrida tem sempre gente disputando a vitória, tem sempre gente lá em cima, mais que um no caso, sempre dois ou três pilotos lá em cima brigando. Ela pegou o jeito desse pacote aerodinâmico. É que a NASCAR, chega até estranho dizer, mas a NASCAR é a NASCAR. Tem muita gente disputando e as corridas são sempre, podemos dizer, imprevisíveis. Não dá para ter certeza que um cara vai ganhar. Tirando o Xfinity Series, mas na Sprint Cup tem muita gente gastando dinheiro, então os caras acabam se equiparando. Mas do ano passado, quando teve essa mudança de Joe Gibbs, é de longe a equipe que está mais tendo melhores resultados na NASCAR. Lucas, tava olhando aqui, ó. O Kyle Busch, ele caiu para 18ª posição, tá? Não foi 16º, não. Eu me equivoquei na informação. Foi 18º. Ele na volta 165 ele caiu para 18º e teve que se recuperar até o final da corrida. Outra informação interessante que também a punição do Denny Hamlin foi na volta do 1,60, né? Na volta do 1,60 foi a relargada. Quando tivemos a relargada da bandeira amarela. Então, na volta número 60, ele relargou em 26º, né, que foi a última posição dos pilotos que estão na volta do líder. Então, da volta número 60 até o final da corrida, ele foi se recuperando aos poucos. E outra informação muito interessante, eu não sei quem reparou isso, eu particularmente não havia reparado, é que o Carl Edwards, a pior posição dele. Foi uma terceira posição entre as voltas número 40 e 60 e 105. Depois ele foi só na volta 285 e na volta 300, que ele ficou na terceira posição. Depois, tirando isso, ou ele liderou ou ele ficou na segunda posição. Ou seja, o Kyle Edwards andou muito hoje, andou muito bem, né? E o Kevin Harvick também, o Kevin Harvick até a volta número 90. Ele estava em terceiro, né? Ele estava abaixo aí. Depois na volta número 90 ele conquistou a terceira posição. Depois na volta número 180 ele assumiu a liderança, onde que não perdeu mais a liderança da corrida. Esses aí são os números interessantes aí, né? A NASCAR agora está disponibilizando para vocês, né? Para todos aí, o Laps, chama Laps Summary, né? Onde que você consegue ver aí. O volta a volta aí, a posição que o piloto voltou, a posição que o piloto tava aí. Então, é um raio-x bem interessante da corrida aí. Lucas, bandeiras amarelas. Ah, só deixa eu falar os números da corrida aqui. 2 horas e 45 minutos, né? 5 bandeiras amarelas. Como eu já falei, a margem de vitória foi de 0,010, uma das menores aí da história da NASCAR aí, a menor da história de Phoenix. Tivemos aí 7 trocas de liderança, bandeiras amarelas. Ryan Newman no muro, pneu furado, depois foi fim de corrida para ele. Manor também na volta 107, pneu furado, fim de corrida. O Rickston Rangino também, pneu furado, fim de corrida. Depois tivemos detrito na pista e na última volta, 300, perdão, na, perto das últimas voltas ali, na volta 308, né, foram 303 voltas disputadas. Né? Então, na volta 308 aí, tivemos mais um pneu furado. Ou seja, basicamente todos os incidentes aí se resumiu a problemas extra-carro, né? Problemas de pneu aí, problemas que eu sempre falo que não é problema do piloto, não é problema de piloto que estava andando muito mal. Então, assim, como você vê aí, ô Lucas, as bandeiras amarelas aí, o que que você viu que causou de diferença aí? As bandeiras amarelas hoje, até é engraçado eu falar até, mas parece que elas foram bem posicionadas, que elas não deixaram a corrida ficar ruim. Parece que elas sempre tinham um espacinho entre elas para não ficar tendo também a bandeira amarela atrás da outra. Elas deram uma dinâmica bem legal para a corrida, mexeram bastante assim com a corrida, que nem a bandeira amarela sempre mexe no caso, mas eu achei que ela hoje foi bem interessante a questão das bandeiras amarelas, não teve aqueles longos stints assim. Alguns casos, no caso, teve alguns pouco maiores, mas nada que chegasse àquela questão de incomodar e tal, de ficar muito tempo assim, falando, nossa, cadê a amarela? Cadê a amarela? Cadê a amarela? A amarela, do nada ela surgia. Do nada ela surgia. Alguém ia, batia no muro. Eu até não gosto de falar muito que. Hoje em dia, até hoje, não sei quem falou para mim hoje, falou, nossa, o dia hoje está bem e tal, porque quase tivemos poucos estouros de pneus. Eu não gosto de colocar. Na Goodyear em si, sempre a culpa dos estouros de pneus, porque tem calibragem de pneu, tem qualquer detrito na pista, tudo isso pode fazer o pneu estourar e o carro acabar indo com o outro. Mas hoje eu achei que foi quase o número ideal assim de bandeiras amarelas, porque não foi como o Atlanta, por exemplo, que eu particularmente fiquei incomodado, que eu achei que teve muitas voltas em bandeira verde, não dá nem um tempinho entre. Para você fazer qualquer outra coisa, mas aí eu achei que ela tava. Hoje eu achei que foi bem interessante as bandeiras amarelas, mexeram bastante assim, com a corrida do jeito bom que tem que ser. Bom, Lucas, aproveitando, falando dos números também, né? Hoje os números aqui estão mostrando que a matemática é exata, né? Tivemos aí basicamente a caution clock da Truck Series hoje na NASCAR, né? Na Sprint Cup. Porque a primeira bandeira amarela veio na volta número 53, ou seja, tivemos 52 voltas em bandeira verde. Depois a segunda bandeira amarela veio na volta 107. Tivemos aí 47 voltas em bandeira verde. Depois tivemos bandeira amarela na 164, 51 voltas em bandeira verde. Depois tivemos a bandeira amarela na volta 227, 58 voltas em bandeira verde. E depois tivemos bandeira amarela na volta 308, que foram a maior parte aí de bandeira verde, né? Que foram 73 voltas em bandeira verde. Ou seja, tivemos. A média de bandeira verde foi de 47 voltas, bem próximo da janela aí. Então, assim, tudo que poderia acontecer na parada que a gente fala em pits em green, né? Em bandeira verde. Tudo que poderia acontecer não aconteceu. Tivemos todas as paradas em bandeiras amarelas, né? Isso aí com certeza mexeu bastante na corrida. E também diminuiu, né, aquele problema, velho problema aí das punições aí. Tanto é que tivemos poucas punições nessa corrida. Eu tenho até aqui as punições aqui, que foi o Denny Hamlin que foi punido, né? Quem mais aqui que foi punido? O Keselowski foi punido também, porque um dos mecânicos dele entrou na área de serviço antes do carro chegar. E foi só os dois punidos. Depois não tivemos mais nenhuma punição. Só duas punições, só o Denny Hamlin e o Keselowski. Então tivemos aí só duas punições hoje. Lucas, com esses números aí em bandeira verde, digamos aí que acertadamente, né? É bandeira verde e amarelo equilibrado aí, em momento certo. Eu acho que foi uma grande corrida, uma corrida que realmente valeu a pena. Eu preciso dar mais um destaque aqui, pessoal, que a gente não apareceu aqui, né? Que está dentro do top 20, não no top 10, que foi Jimmy Johnson, que largou na 39ª posição. Ele teve que trocar o carro, né? Depois do qualify em Phoenix, ele arrebentou o carro e teve que trocar o carro e largou na 39ª posição e foi o 11º. Ele chegou até certo dado momento ali de querer chegar para vencer ali. Andou no top 3 ali, no top 5, mas depois ele acabou tendo problemas aí e a última relargada foi crucial para ele, onde que ele conseguiu ficar apenas em 11º. Lucas, algum destaque aí? Você quer destacar mais alguma coisa da corrida, Lucas? Leonardo, alguém que eu acho que nós temos que destacar hoje, que, especialmente no começo, depois foi mais ou menos assim, nível normal, mas um que, pelo menos no começo, foi uma rápida pista que a gente tem que destacar foi o Dale Jr. Dale Jr. ele largou de uma posição ridícula para ele, 26º. praticamente. 26º lugar, mas ele foi voando. Até o Kevin Harvick também largou muito bem, largou em 18º, 19º, alguma coisa assim. 18º. 18º, o Dale Jr. passou ele e pareceu que tinha alguma coisa de errado com o carro dele, porque ele foi muito rápido, muito rápido, muito rápido. Em bandeira verde, ele saiu de 26º, chegou em segundo. Chegou em segundo, pouco antes da bandeira amarela, que depois foi aquela questão que o Caio Busch colocou dois pneus e ele virou líder. Mas hoje o Dale Jr. realmente, especialmente no começo de corrida, né, não dá para a gente deixar de citar o desempenho dele, que foi muito interessante. Muito interessante mesmo o que o Dale Jr. fez hoje. Um que também andou um pouco, depois ele acabou ficando um pouco para trás, terminou apenas a 13ª colocação, mas que andou um tempinho bom no top 10 também, foi o Almirola. Almirola, por um tempinho, ele foi um bom tempo, acho que ele ficou no top 10. O Trucks Jr. também, o Trucks Jr. até um pouco menos, eu não lembro exatamente agora quanto tempo que ele ficou, mas ele também brigou um pouquinho lá em cima. Mas o Almirola é um que eu lembro de ter visto brigar por um tempinho lá entre as primeiras colocações do top 10 da corrida, no caso. Mas tirando assim o que a gente já tinha destacado, o Dale Jr., eu acho que realmente foi um dos nomes da corrida hoje. Hoje nós temos que falar dele. Meu amigo Lucas, o Eric Almirola andou muito bem até na metade da corrida dentro do top 10. Ele não conseguiu chegar nenhuma vez na 9ª posição, mas ele andou muitas voltas na posição de número 10, né, na posição do top 10 que fecha o top 10. Então, o Almirola andou muito bem mesmo, né? Eu até acreditei que o Almirola conseguiria um resultado bem melhor, bem mais expressivo aí. Outro também que eu achei que iria muito bem hoje, mas não foi. Foi o Rickson House Jr., acabou indo pro muro aí, depois teve que ir pro box aí, perdeu muitas voltas, terminou apenas na 37ª posição. Uma pena aí foi o Rickson House Jr. Lucas, Realmente. deixa eu passar aqui o top 20 aqui, né? Eu vou passar o top 25, que hoje foi bom aqui. O Harvick venceu, o Edwards, o Hayley, o Busch, o Kyle Busch, né, e o Denham Jr. foi o top 5. O Kurt Busch, o Matt Kenseth, o Chase Elliott, o Austin Dillon e o Ryan Blaney foi o 10º colocado, fechando o top 10. O Jimmy Johnson, o Kyle Larson, que todo mundo já começa a ficar meio ressabiado aí, falando que será que ele é mito assim mesmo, foi o 12º colocado. O Eric Almirola, o 13º. Mark Truex Jr., o 14º. Ty Dillon, o 15º. Jim McMurray foi o 16º. Al Mengingen, Joey Logano, Danica Patrick e o Matthew De Benedetto. Para mim foi o prêmio fez muito pelo pouco que tem com o carro da BK Racing. Esse top 20 aí é de ouro. Briefel, Casey Kane, o Ben, o David Reagan e o Lando Calrissian foi o 25º colocado. Meu amigo Lucas, aproveitando falando do Kyle Larson aí, né, você faz a sua primeira participação aí. Como você vê o desempenho aí do Kyle Larson? O Kyle Larson chegou em 2014 aí, falando que ia ser, chegou em 2014 falando que ia ser o grande vencedor aí, queria fazer toda a diferença, prometeu vitória para 2015, não aconteceu, e parece que 2014, perdão, 2016 ele está com um problema de, pelo menos eu vejo que carbono ele não tem, né? Mas aí tá aí o Kyle Larson, como você vê o Kyle Larson, esse desempenho dele nesses 2 últimos anos aí, e agora para 2016, sua expectativa para ele. Oh, Leonardo, o Caio Larson realmente, quando ele chegou em 2014, ele se mostrava muito agressivo, especialmente, né? Quando ele chegou, ele estava disputando o Rookie do Ano com Austin Dillon. Eles até no final, o Caio Larson conseguiu dar uma desgarrada, mas eles sempre ficaram bem juntos assim durante o ano. Mas o Caio Larson, ele sempre parecia que ele estava mais show. Ele estava sempre brigando pela frente, estava disputando posições. Ele, se eu não me engano, foi Fontana. Acho que ele quase ganhou a prova, porque ele ficou em segundo lugar. Acho que foi atrás do Kyle Busch. O Kyle Busch que venceu, acho, se eu não me engano, em 2014. Ele sempre dava mais show. Ele estava em pontos assim, estava bem perto do Austin Dillon, mas ele sempre dava mais show. Ele sempre aparecia bastante nas provas assim. Aí o ano passado, até todo mundo estava empolgado com ele, dizendo que realmente ele ia vir e não veio. Não veio. Ano passado ele foi bem. Podemos colocar como bizonha, no caso, a temporada dele ano passado. E a gente não pode falar de carro do ano passado, porque o companheiro dele, Jay McMurray, foi pro Chase. O que o Jay McMurray conseguiu ir pro Chase em pontos? Não conseguiu vencer corrida, mas foi pro Chase em pontos. E o Kyle Larson não chegou nem perto de disputar para ir pro Chase no ano passado. Por quê? E esse ano aí, com essas corridas assim que ele não está conseguindo bons resultados, e outros pilotos estão conseguindo. Você até falou muito bem, citou muito bem Stenhouse Jr. Stenhouse Jr. esse ano, hoje foi uma pena mesmo ele não ter conseguido ter tido aquele problema, acabou indo para a garagem, mas esse ano ele tá realmente surpreendendo. Eu não esperava nada do Stenhouse Jr. E esse ano ele está conseguindo várias boas corridas consistentes, top 10, coisa que o Kyle Larson não está conseguindo. Realmente agora começam a parar dúvidas sobre ele. Que nem você falou, será que ele é tudo isso mesmo? Será que não foi mais uma impressão nossa? Porque ele, se ele não conseguir, tipo, ter mais destaques assim, para conseguir uma vaga numa equipe grande é uma coisa complicada. Não tem muita vaga sobrando na equipe grande. Tem sempre que esperar alguém sair ou alguém se aposentar. E se ele não conseguir ter destaque, ele vai estar sempre entre os mais. Eles não vão, por exemplo, se eu hoje em dia eu penso assim, vamos supor que o Matt Kenseth ganha esse ano, é campeão Matt Kenseth esse ano e resolve, ah, vou me aposentar. Fui campeão, resolvi me aposentar. Quem que o Joe Gibbs vai querer colocar no lugar? Vai pegar o Kyle Larson da Ganassi ou vai subir o Eric Jones que está na Xfinity Series? Por que que eles escolheriam o Kyle Larson? Esse ano, pelo menos, ele não está mostrando motivo para ser escolhido. Realmente, ele tem que melhorar um pouquinho. Tem que melhorar um pouquinho para a gente ver se ele realmente é tudo isso que ele está se mostrando ser. Só para fazer alguns comentários aqui. O ano passado eu falei que não iria comentar sobre o Kyle Larson, mas esse ano diferente eu não vou falar. Eu vou falar, tanto é que eu não posso nem eu como podcast aí, né, que gravo podcast, eu não posso também ficar me contendo aí dos comentários, ter essa abstinência dos comentários em relação a qualquer piloto. Mas enfim. O Kyle Larson prometeu quando chegou, prometeu que ia ter vitórias, que ia ter não sei o quê, que ia pro Chase, e isso não aconteceu, né? Eu vou acreditar um pouco essa falta de desempenho dele aí no, na questão que o carro não estava muito bom em 2015, como estava ótimo em 2014, né? Por exemplo, ano passado foram dois top 5, em 2014 foram oito top 5. E essa vitória aí que ele quase venceu, foi um Fontana ou Lucas, foi em 2014, tá? Na segunda corrida do ano lá. Então, assim, o Kyle Larson, que já até foi cogitado de ir para o lugar, ele foi o primeiro nome que apareceu, né, de ir para o lugar do Tony Stewart assim que ele se aposentar, que vai ser no final agora de 2016. Mas a Ganassi não quis abrir mão do Kyle Larson, quis continuar com o Kyle Larson aí. Mas vamos, venha, voltamos e venhamos, né? O Kyle Larson, pessoal, a Ganassi, né, e o Kyle Larson, eles têm basicamente o mesmo equipamento aí da Stewart Haas Racing, né? Eles são Chevrolet e correm com os motores da Hendrick. Aí, claro que, mesmo você correndo com os mesmos motores, você tendo o mesmo chassi aí, claro que vai um detalhe ou outro aí que faz toda a diferença. E eu vejo que a Ganassi não está tão bem assim, mas o ano passado o Jim McMurray, que era um cara que todo mundo meti o pau nele, que não acreditava nele, foi pro Chase, e o Kyle Larson não foi pro Chase. É, todos podem ter desculpa, mas um foi e o outro não. E o Kyle Larson parece aí que não está muito bem esse ano. É, mais uma vez aí, até agora, quatro corridas, um top 10. Tá começando o ano agora, tem muita coisa para acontecer, muita coisa pode mudar. O Kyle Larson, como eu já falei, ele tem um talento diferente em road course. Ele pode, para mim, classificar como o Adrian Mendigo classificava, como o Marcos Ambrosio classificava, e pode se classificar para um Chase aí numa corrida, numa dessas corridas em road course. Porque para mim o Kyle Larson, ele tem um talento excelente, tanto é que ele andou super bem. Ele sempre era o cara com o carro mais rápido da Ganassi, né? Então, assim, nas 24 horas de Daytona, perdão, não esqueci de complementar aqui, nas 24 horas de Daytona. Então, assim, o Kyle Larson, ele tem um talento muito bom em road course, né? Ele não foi criado em road course, mas eu vejo que ele tem esse rating aí para as curvas para a direita também. Já nos ovais, por enquanto, ele fez boas apresentações, mas por enquanto está devendo cada corrida que passa aí, devendo bons resultados na Street Cup. E a vitória, né? Ele, como é um bom piloto, a vitória dele pode chegar a qualquer momento. Então vamos lá, então, campeonato. Eu coloquei aqui para abrir o Chase Grid aqui, mas em vez de abrir o Chase Grid, não abriu. Vou ter que buscar de novo aqui. Aqui é assim mesmo, pessoal, que a gente, como a gente grava aqui, o negócio é bem caseiro aqui, então a gente erra e vai falando que errou. Não tem vergonha de falar que errou, não. Vamos lá. Kevin Harvick, que é o líder, assume a liderança que foi tomada do Kyle Busch, né? O Kyle Busch agora caiu para segundo. Jimmy Johnson também perdeu a posição no terceiro. O Kurt Busch é o quarto colocado. O Cal Edwards é o quinto. O sexto é o Denny Hamlin. O Joey Logano cai três posições, é o sétimo. Austin Dillon ganha duas, é o oitavo. O Martin Truex Jr. se mantém na nona posição. O Denny Hamlin ganha duas. O Keselowski cai cinco posições, é o décimo primeiro. O Ryan Blaney ganha duas. O Eric Mirola ganha duas, é o décimo segundo, décimo terceiro. O Casey Kane, Jim McMurray, Matt Kenseth, que sobe seis posições. Kyle Larson sobe três. O Rick Senhouse Jr., com esse péssimo resultado dele hoje, ele cai sete posições. O Briffle e o Adrian Meldinger, esse aí é o top 20, pessoal. Então aí, ó, classificados para o Chase. Quem já está classificado? Kevin Harvick, Jimmy Johnston, Denny Hamlin e o Brad Keselowski, que são os quatro classificados já para o Chase 2016. É, muita água tem ainda para passar na ponte, muitos pilotos podem vencer, mas se o Chase começasse hoje, esse aí seriam os quatro classificados por vitória. Lucas, os seus comentários em relação ao campeonato aí, como anda o campeonato? Lembrando que o de pontos, né, não é tão mais interessante. Leonardo, dando uma olhada assim, vamos imaginar assim que tivesse terminado hoje o campeonato, assim, vamos imaginar quem estaria assim, e o que pode mexer nesse campeonato aqui, o que a gente imagina que vai estar quando for o Chase. Alguém que eu tenho certeza que vai subir, pelo menos pelos desempenhos que tem tido nas primeiras corridas, é o Chase Elliott. Chase Elliott está aqui agora pintando a 21ª posição com 74 pontos. Só que isso não mostra exatamente o desempenho que ele teve em Daytona. Lógico que ele não chegou a correr, porque ele já conseguiu se arrebentar logo no começo da corrida. Mas em Las Vegas, na semana passada, ele estava indo muito bem, com certeza ia fazer um top 10. Tava na cara que ele ia conseguir um top 10, acabou sendo coletado num acidente. Mas hoje ele novamente teve um bom desempenho. Ele está andando com esse 24 muito mais que o Gordon estava andando ano passado. Falando do ano passado diretamente, o Gordon não era sempre que ele tinha bons desempenhos no começo do ano, especialmente ele estava com muita dificuldade. Esse ano o Chase Elliott está por várias corridas andando no top 10, chegando quase no top 5, mas sempre fixo no top 10. Ele é um que eu acho que vai com certeza entrar esses 16 aqui. Entre os que estão aqui agora, se fosse imaginar assim hoje, eu acho que a maioria vai estar mesmo. Quem sabe o Almirola. Vamos ver como é que ele vai conseguir, vamos ver, vai ter o desempenho dele, se ele vai conseguir manter esse desempenho. Matt Kenseth, que com certeza vai sair dessa 16ª posição, isso daqui não é o lugar dele normalmente. Matt Kenseth, pelo que ele apresentou até hoje, ele teve muito azar. Eu tenho certeza que ele vai conseguir alguma vitória esse ano. Eu, pelo menos, tenho na cabeça isso daí. O Rickenhouse Jr., que está na 18ª posição também, se ele conseguir voltar, se ele conseguir mostrar o desempenho que ele teve em outras provas, também é um que deve pintar aí entre os 16 primeiros. Eu acho que ainda tem bastante coisa para mexer aqui ainda, viu? Tão bem no começo ainda, essa tabela ainda está bem crua ainda, porque pelo que eu vi nessas primeiras provas, pelo menos, imaginando que vamos ter nas outras. Só para fazer uma pequena observação aqui, o Chase começasse hoje, o Emblem estaria classificado para o Chase e o Chase Elliott não estaria classificado para o Chase. Né? Ah, o Aston Dillon está classificado também. Então nessa briga aí, e o Rickenhouse Jr. está fora. Nessa briga aí, pessoal, que é bem interessante aí desses novatos aí, eu creio que é um futuro muito bom de pilotos promissores aí. Dois estariam classificados, dois estariam fora. Né? Então, bem interessante aí. Lucas, mais algum comentário sobre essa corrida, sobre esse final de semana em Phoenix? Então, Leonardo, podemos avançar. Então, é isso mesmo, pessoal. Encerramos o bloco aqui da Sprint Cup. Né? Vale mais uma vez a pena falar. Quem não assistiu a corrida, assista. Quem não quiser assistir a corrida inteira, assista partes dela aí, que geralmente o NASCAR lá libera já o highlights lá, cerca de 20 minutos, 16 a 20 minutos lá sempre, né? Assista a corrida, mas o final vocês podem assistir umas 50 mil vezes que vale a pena. Voltamos daqui a pouco para o bloco de perguntas, né? E vamos falar também, dar uma previsão aí para o próximo final de semana da NASCAR, que nem entrelist saiu, né? Só para reforçar aqui, pessoal, estamos gravando domingo à noite, logo após a corrida aí da Sprint Cup em Phoenix. Então eu vou só tentar descobrir o entrelist para Fontana, mas por enquanto nada ainda.